alma cristã, louvarei ao meu amado. Louvarei ao meu amado, sobre todos exaltado, o seu sangue fui comprado, todo dele sou. No seu nome a melodia, com sua vem a harmonia, enche as almas de alegria, este som, Jesus. Digno é de confiança, muito fiel e sem mudança, nele está minha esperança, bem seguro estou. Se o caminho vou seguindo, sua força me surgindo, na carreira prosseguindo.